diferente, perfume de unção sobre a gente, e vejo o céu se abrir neste lugar. O tremendo Deus pôs-se em pé para nos abençoar. Vejo no ar esta unção que perfuma a nossa oração e chega até o trono, faz tremer o céu como um trovão. Vejo movimentando as águas para nos curar, desfazendo as correntes para um milagre realizar. Vai ser agora que vai acontecer. O inimigo vai fugir, não resiste à unção. O perfume se espalha sobre os irmãos. Vá em frente e faça o seu pedido com determinação. É o perfume da unção que Deus derramou, se espalhando hoje aqui. A bênção chegou, o anjo está entregando e as lágrimas rolam. Deus aqui está, vai dando glória pra fazer o inferno estremecer. Vai clamando porque esta glória vai te encher. Sinta o perfume da unção, receba a cura, meu irmão. É tremendo, é unção, é poder. Vejo movimentando as águas para nos curar, desfazendo as correntes para o milagre realizar. Vai ser agora que vai acontecer. O inimigo vai fugir, não resiste à unção. O perfume se espalha sobre os irmãos. Vai em frente e faça o seu pedido com determinação. Determinação. É o perfume da unção que Deus derramou, se espalhando hoje aqui. A bênção chegou, o anjo está entregando e as lágrimas rolam. Deus aqui está, vai dando glória pra fazer o inferno estremecer. Vai clamando porque esta glória vai te encher. Sinta o perfume da unção, receba a cura, meu irmão. É tremendo, é unção, é poder. É poder de Deus. É o perfume da unção que Deus derramou, se espalhando hoje aqui. A bênção chegou, o anjo está entregando e as lágrimas rolam. Deus aqui está, vai dando glória pra fazer o inferno estremecer. Vai clamando porque esta glória vai te encher. Sinta o perfume da unção.